DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão. É o DJ TN Beat Vida. Você acha que cê é bom? Vai deixar forte, tá digital fluência, TN Beat vai deixar forte. É tic tac, tec, tome, tudo dentro da TikTok. É tic tac e tome, dentro da TikTok. É tic tac, tec, tome, tudo dentro da TikTok. É tic tac, tec, tome, tudo dentro da TikTok. Pra já já digital fluência, pra ter que unir, vai deixar forte. Pra já digital fluência, TN Beat vai deixar forte. É tic tac, tec, tome, tudo dentro. DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão. É o DJ TN Beat Vida. Você acha que cê é bom? Vai deixar forte, tá digital fluência, TN Beat vai deixar forte. É tic tac, tec, tome, tudo dentro da TikTok. É tic tac e tome, dentro da TikTok. É tic tac, tec, tome, tudo dentro da TikTok.